Game Track Podcast. Aumente o volume do seu videogame. Estamos começando aqui mais uma edição do Game Track Pocket. Eu sou o Zabuzeto, hoje aqui com o Excel. E aí, bicho? Então, eu já aproveitar aqui e avisar que o Snake vai ficar por um mês afastado aqui do Game Track, né, Excel? Atendendo as preces, né, bicho? Sim. Atendendo as preces, todo mundo queria isso, pode admitir. E não é só por isso, também porque ele casou, então a gente aqui do Game Track dá parabéns pro novo casal aí, né, cara? Exatamente, Snake desbloqueando achievements aí. Sim, foi muito legal o casamento, cara, muito show de bola. Não pude ir, mas eu acredito nos relatos de sua pessoa. Sim, tem altas fotos já. A comida tava boa? Tava boa, eu levei azar. Eu tava boa, mas eu levei azar, tá ligado? Tipo, eu fiquei durante o casamento inteiro dele, com dor de cabeça. Eu cheguei lá, fiquei dor de cabeça. Aí teve a cerimônia inteira e dor de cabeça. Só que daí o Snake pediu pra levar o carro dele da igreja até lá na churrascaria onde foi a parada da festa, né? Uhum. Só que tinha uma namorada do amigo dele lá, cara. Nossa, a mulher era uma chata. E ela não dirigia nada, cara. Ela não dirigia nada, tipo, andava menos de 60 por hora na BR. E eu com dor de cabeça e ela tava com luz alta. Imagina na cara, luz alta, andando devagar por causa dela. E tinha mais o carro do Rod, mais o carro do Luke, nossos amigos aqui de Curitiba, né? E, cara, foi um inferno, porque eu cheguei lá com mais dor de cabeça ainda. Eu só fui tomar remédio de dor de cabeça, tipo, sei lá, quantas horas depois? 5 horas depois, cara, meia-noite. Eu fiquei 5 horas direto com dor de cabeça durante a festa. Fora isso, a festa foi maravilhosa. O buffet, a gente sentou lá e quando viu a fila do buffet começou a formar, né? Que demora um pouquinho pra até os noivos chegarem lá. Aí a gente começou a... Vamos lá, a fila. Quando eu cheguei na fila, ninguém veio mais atrás, cara. Sabe quando você fala, putz, eu sou o último dessa parada aqui. Uhum. Aí quando os caras começaram a servir carne, eu fui pra mesa, só que eu não sou muito fã de carne. Eu prefiro mais as coisas mais buffet, as coisas mais tipo lasanha. Aí depois de um tempo que eu peguei um pedaço de carne, frango, etc, assim, aí fui pra fila. Só que quando eu cheguei lá onde tinha lasanha, as coisas mais assim, não tinha. E tinha muita gente atrás, ou seja, só tinha salada e eu me fudi. Eu peguei arroz, um pedaço de brócolis e fui comer um pouco mais de carne. Eu me fudi, né? Eu fiquei azarado. Eu falei, cara, você daqui eu vou pro McDonald's ali, ó. Oh, tá vendo aí, Snake? Você tá ouvindo agora depois? O Zabzo falou que teu buffet não foi bom, que não, ele foi Mac depois. Eu... Que fica aí registrado, os ouvintes. A carne tava maravilhosa, só que eu com dor de cabeça, cara, eu precisava uma coisa mais consistente do que carne. Porque a galera sabe que eu não sou tão fã de carne, assim, eu prefiro mais massa, mas é mais sazão. Mas enfim, eu só levei azar de na hora de não ter e eu falei, ah, não vou ficar aqui esperando alguém repor, né? Eu falei, ah, vou pra mesa e foda-se. Aí eu podia ter esperado lá, não foi erro do Snake, não. Foi erro do restaurante que serviu. me deu azar na hora, né? Uhum. Bem, então Excel, a gente vai aqui pra mais uma versão Pocket, né, cara? A gente vai aproveitar aqui que a gente tá gravando um pouco em cima da hora, como sempre, né? Nunca fizemos isso, que absurdo. Esse é o preço que se paga quando a gente faz podcast toda semana. Não há provas de que estamos fazendo isso. Eu tava pensando até deixar oficialmente a leitura de comentários sempre relativos aos 3 últimos, tá ligado? Você acha? Justo, nada mais justo. Porque a gente não tem matemática tanto pra gerar discussão, só quando a gente faz, quando a gente fizer, por exemplo, um podcast tematizado. O senhor quer discussão? Eu vou arrumar discussão. Discussão de maneira mais crítica, não aquela discussão chata, ah, puta, peraí, vai tomar no cu. Não é isso aí. Bom, antes da gente entrar aqui na nossa temática, aliás, vamos explicar pra galera qual que vai ser a temática de hoje, Excel? A temática de hoje, galera, vão ser bandas que nós descobrimos por jogos. É assim, a galera vai falar, porra, mas eu conheci essa banda antes dos jogos. Mas a gente não, cara, né? A gente acabou descobrindo devido aos jogos. Então os jogos apresentaram novas bandas bem massas pra gente, né? Uhum. Aí, tipo, tem várias bandas que a gente vai citar mais pra frente aqui. A gente vai falar duas bandas cada aqui, escolhendo música, e a gente vai fazer citações mensais. Canções honrosas depois no final, né? Antes da gente começar aqui no nosso cast temático nesse formato, eu vou perguntar aqui pro Excel, que eu sei que ele não tá jogando nada por conta da faculdade, da loucura de ter viajado pro Rock in Rio e não conseguido ter pego o 3DS da irmã dele pra jogar o Pokémon em breve, né? Cara, muitas coisas, tipo, essa viagem foi muito boa, mas terminou me atrasando muita coisa na faculdade, eu tô correndo atrás de 1 milhão de coisas. Realmente eu não tô tendo tempo pra jogar nada, minha irmã não me prestou o 3DS dela, lágrimas. Então vai chegar dia 12 agora, eu vou receber minha cópia que eu comprei na pre-order. Você comprou, do Pokémon, né, cara? Você comprou. Não, cara, não interessa. Eu ia comprar de qualquer forma na pre-order. porque é Pokémon. Mas eu não vou poder jogar, então vai ser bem triste. Aliás, eu não acompanho nada de anime, mas a galera tá falando bem pra caramba, a galera curte de anime, do novo anime do Pokémon. Você tá assistindo? Tá vendo alguma coisa? O primeiro episódio, cara, e muito legal. Eu só vi que tem uma cena de estupro, olha só o que eu falei, estupro. Estupro do Bulbasaur, não sei se é Bulbasaur ou do... Não, cheguei a ver isso. Eu vi o Charizard. Episódio, infelizmente. O Charizard, ele dá um berro, ele tá sendo mordido por outro, cara, ele dá um berro... Cara, não é o Charizard, é o Charmander. É isso aí. É verdade, o Squirtle dá uma mordida nele, ele dá uns gritos mega violentos, parece que ele tá sendo estuprado, é verdade. Eu vou achar o link e vou colocar aqui no post, né? É, e como tá meio corrido, eu tô conseguindo fazer pouca coisa, né? Tipo, sim, fora coisa da faculdade, eu não consegui nem pegar pra ler o quinto livro da Guerra dos Tronos, que eu trouxe comigo do Rio. É triste, porque todo tempo que termina sobrando um pouquinho de livro, eu termino pegando violão pra tocar. Mas eu consegui assistir o episódio de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Você curtiu? Curti demais, eu achei muito legal. Achei legal eles arrumarem um jeito de trazer o Coulson de volta, porque, cara, todo mundo curtiu o Coulson, né? Ele é muito bacana, né, cara? Uhum. Então, tipo, tá bem legal. Pra quem não assistiu ainda, eu recomendo. É uma série muito bacana, assim. Espero que eles consigam uma continuidade legal. Porque muitas vezes essas séries, eles fazem 2, 3 episódios legais e depois ela fica meio fraca e tal. Sim. Vi de Heroes, né? Heroes, a primeira Heroes... temporada foi maravilhosa. Nossa, cara, adorei Heroes a primeira temporada. Depois que chegou a segunda temporada, eu... Não, a segunda foi mais ou menos. A terceira já foi uma porcaria. A quarta, então, deu pra entender porque que eles cancelaram. Eu me surpreendo você ter acompanhado a quarta, né, cara? Ah, cara, eu sei que... Cara, falando em série, eu terminei finalmente Battlestar Galactica, cara. Que série fodástica, cara. Pena que o final não me agradou tanto, mas, cara, Battlestar Galactica tá no meu coração agora porque, cara, puta que pariu, fiquei muito no hype, eu tava vibrando demais, até fiquei sem muito o que jogar aí por causa dessas duas últimas semanas aí que eu tava assistindo muito Battlestar Galactica no trabalho aqui em casa mesmo, cara. Muito foda. É, exatamente, a gente termina tipo, dedicando pouco tempo livre que a gente tem pra assistir alguma coisa e complica nossos jogos, né? É, por exemplo, eu tava comendo Community, Big Bang Theory e o How I Met Your Mother, né? São seriados que tem episódios de 20 minutos. Aí quando você vai pra um Battlestar Galactica ou pra quem acompanha Breaking Bad lá, episódios mais de 40 minutos, né, cara? Tipo, é foda você meio que... Cara, eu entendo porque, assim, fora o Marvel e o S.H.I.E.L.D., tem as séries clássicas que eu tô assistindo, algumas não voltaram ainda. Big Bang, por exemplo, eu não baixei ainda. Sim. How I Met Your Mother eu baixei, mas eu acompanho Downton Abbey. Downton Abbey, os episódios são de uma hora. Nossa, você é louco. Downton Abbey, eu me recuso a tentar explicar porque, tipo, por mais que eu goste do seriado, acho o seriado muito bom, qualquer tentativa de explicar um seriado que fala sobre uma família nobre da Inglaterra de 1920 é absurda. Sempre vai parecer uma coisa boring. Sim. Então, muitas vezes alguém perguntava, e aí, como é que eu seria? Deu todo empolgado. Nossa, cara, é legal porque assim, assado, e olhar a pessoa com cara de coelho. Tá, legal. Falando assim, você realmente não vai achar legal, mas acredita, a série é boa. Não, é igual a galera falando, não, o que é community? Não, community é uma galera, um grupo de estudo numa faculdade comunitária. Pera, como assim? É, exato. Tipo, é uma série que você tem que assistir. É uma série mais assim de drama. Quem gosta vai curtir pra caramba. Eu acho muito boa. Eu falei assim pra galera, ó, um dia eu vou arriscar Breaking Bad. Eu já assisti uma parte. Eu tentei Breaking Bad. Sim, eu tentei assistir uma parte, mas, cara, essa parada dramática me deixa muito pra baixo, cara. Eu vou acompanhar, mas eu fico muito, muito, tipo, sentindo um lixo assistindo isso aí. Porque é muita merda atrás de outra merda, tá ligado? Muita merda atrás de merda, né? Eu acabo meio que, tipo, eu falo, putz, eu não consigo acompanhar isso, cara. Um dia eu vou tentar, mas não agora, tá? Não me julguem. É, eu consegui assistir o Breaking Bad inteiro, achei legal. E tem outras séries que ocupam o meu tempo, que eu não consigo perder um episódio, mas aí é um lado obscuro meu, que é X-Factor e The Voice. Eu acompanho o reality show de música e é um vício muito grande meu, mas haters gonna hate. Bom, vamos fugir aqui das séries, vamos aqui só falar então de um jogo que agora, tipo, uns 15 minutos, 15 a 30 minutos atrás, antes dessa gravação, eu testei, que foi o beta do Battlefield 4, ele tá em aberto agora, tá open beta, e cara... O que você achou? Cara, não tem muita diferença na jogabilidade quanto ao Battlefield 3, mas os cenários, cara, que é, somente um cenário tá disponível lá, que é em Xangai ou Hong Kong, uma coisa assim. Cara, cenário mais urbano, achei muito legal. Tipo, tem umas partes que você entra assim no elevador, você vai no terraço de um, como se fosse um shopping ali, aí tem um teto de vida, aí os snipers ficam lá, tem as mesmas classes, só que tem umas armas bem bacanas assim, que eu já vi de início ali. Mas, cara, o jogo tá bonito pra caramba, ele tá com as cores mais vivas, né, porque o Battlefield 3, ele já é uma cor muito bonita, por exemplo, comparado com o Call of Duty, né? Que tem uma cor um pouco mais chapada, né? E esse tá mais bonito ainda, o sistema de iluminação dele tá bem legal. Eu já gostava muito da iluminação do terceiro, mas o quarto tá muito bonito. Eu espero que, cara, o quarto vai ser tão sucesso quanto o 3, cara, porque ele vai seguir a mesma fórmula que deu sucesso, né, pra franquia. Então, com certeza. Não é aquela mudança, por exemplo, do Battlefield, o do primeiro Battlefield, que nem sei se é Battlefield, a gente pode falar menos 52, pro 2, foi uma evolução de jogabilidade muito diferente, né? Então, pro 3, pro 4, vai ser quase nada, vai ser uma melhoria gráfica, uma coisa pra, mais pra nova geração e pra quem tá com um PC mais tranquilo, né? Meu PC não arriou, então eu tô feliz que rodou no Ultra bem de boa, então tá bem GG. Pô, bacana. Então quer dizer que a jogabilidade permaneceu, que foi gráfico e armamento. É, gráfico e armamento, né? Tipo, ele tem mais umas features, assim, que você pode colocar em questão de tecnologia de arma, de feature, por exemplo, provavelmente vai ter alguém jogando drone, tá ligado? Aquele quadricóptero que você pode rastrear, fazer uma coisinha meio Tom Clancy da vida. História. Aliás, Tom Clancy morreu, né, cara? RIP, saudades eternas. Snake fez luto. Snake fez luto, embora ele esteja de lua de mel, mas fez luto. Bom, vamos parar de falar aqui dos joguinhos, dos seriados, até mesmo de livros que a gente tá lendo ou não. Vamos aqui pra nossa temática, então, desse podcast compacto. Uhul, isso aí. Excel, você quer puxar o primeiro ou você quer passar pra minha bola? Cara, posso puxar. Vai, vamos lá. A primeira banda que eu escolhi, eu conheci ela aqui pelo podcast, na realidade. Sim, porque eu já pedi uma música. É, essa música já tocou 1 milhão de vezes no Game Sempre Play, toca, só pra ver. Sempre toca. É, eu conheci a música aqui e depois eu fui atrás do jogo, mas assim, não me aprofundei no jogo. Foi um jogo, assim, que eu terminei ainda atrás, mas eu não me aprofundei muito. Foi só um daqueles que você dá uma jogadinha e fala, tipo, oi, tudo bem? E depois nunca mais joga, não faz mais nada. Foi mais ou menos isso. Mas a música é maravilhosa. Eu tô falando de No Way Out, do Tear of a Deadman, que toca no jogo Fahrenheit. Esse jogo, eu tenho muita vontade de jogar, porque é um jogo muito louco, porque é um jogo, assim, que você controla o cara que assassinou lá um senhor lá sem motivo, e você controla tanto o cara que assassinou, tanto o cara que tá buscando quem assassinou, tá ligado? É uma loucura, cara. É, loucuras. Mas é porque a ideia lá da Quantic Dream, que é a empresa que desenvolver o jogo, é meio deixar o jogo mais com cara de filme do que de jogo, tá ligado? E Quantic pra mim é time de Dota, né? Quantic Dream, que também é responsável pelo... Como que é? Heavy Rain? Olha só, lembra o nome. E agora Beyond Two Souls, que tá lançando essa semana agora pra PlayStation 3, olha só. Exatamente. E cara, você achou mais de outras músicas da banda? Você curtiu? Cara, eu curti, tanto é que eu tenho a discografia da banda no meu computador, eu ouço direto, tá na minha playlist. Sabe outra música que toca no o jogo, que também é da mesma banda? É. Santa Mônica, já ouviu falar? Conheço. Só que é uma música muito triste, cara. Puta que pariu. Santa Mônica é extremamente triste. Outra que... Aí, outras músicas dela que estão na minha lista, tem Hollywood, No Surprise, tipo... Tem qual que é a pegada deles, cara? Cara, como definir? É que eu vou te explicar a pegada deles? É muito, assim, similar a Nickelback. É, eu também achei, cara. Tipo, a melhor descrição que eu consigo dar pra banda é que é uma banda similar ao Nickelback. É, eu também achei mais tranquilo, mas Nickelback é uma das músicas mais esperançosas que o próprio do Tear of Deadman, né? Não, Tear of Deadman, se você for prestar atenção nas letras, a maioria delas é depressivaça, tá ligado? Mas são... As músicas, elas têm a mesma pegada do Nickelback, só que elas têm letra depressiva pra caralho. Sim. Foda, cara. Não, isso é muito tenso, mas os caras têm... Ele tem um ar meio, sabe, tipo... A gente toca rock aqui, mas a gente... Visual é mais anos 70, 80. O visual 80. Deles é um visual mais rockabilly. Isso, é bem isso mesmo. Valeu. pelo termo correto que eu queria lembrar, cara. Porque o vocalista, ele tem aquele topetão, né? É, ele tem bem esse visual rockabilly mesmo, aquele topetão pra trás, assim, loucura. Mas é, assim, é uma banda que eu recomendo, galera. Se vocês gostam de música, assim, nesse estilo, vão atrás, que vocês não vão se arrepender. Eu não sei porquê. Olha só a loucura na minha cabeça. Eu não sei porquê o vocalista... A gente falou de Heroes, né? O vocalista lembra muito... O carinha que faz até o Spock na nova geração, lá na nova geração, no, nos últimos filmes do... Que faz o Siler, né? É, não lembro bastante. Zack Quinton? É. Lembra um pouco, cara. Lembra um pouco, cara. Não sei por que veio na minha cabeça agora. Os traços do rosto lembram um pouco. Sim, aquele formato mais... É verdade. Os traços... Bem característico, né? Um pouco assim, muito bem levantado essa questão. Bom, então vamos lá pra sua música? Vamos lá, então, Zabuzeta. Eu não vou escolher No Way Out, porque já... Tocou N vezes aqui. Vai estar tocando fundo aqui, ou já tocou? 1.495 vezes essa música. Sim. Então, tipo, nada mais justo que eu escolher outra. Então, acessando minha playlist aqui rapidinho, eu vou escolher a música Hating Hollywood. Hating Hollywood. Vamos lá, isso. Então, pau na caixa e a gente já volta com a próxima música aí. Aqui pra minha banda, eu fiquei na dúvida como que pronuncia ela, né, Excel? Ô, cara, eu queria muito poder te ajudar, mas é muito difícil, né? Eu acho que é Siri Weller, né? Siri Weller. É, Siri Weller, é o que parece que se pronuncia, mas se algum ouvinte souber, com certeza, por favor, fala pra gente, porque a gente ficou curioso. Cara, essa banda, eu gostei muito da pegada dela, que eu conheci ela no Need for Speed Most Wanted, o primeiro, né, não esse último que saiu, que foi por conta de uma música que eu vou selecionar aqui. Teve duas músicas, né, Shapeshifter, que eu acho muito foda, e a One Good Reason, que vai ser a música que eu vou selecionar mais pra frente. Mas eu tava olhando aqui no retrospecto em relação às músicas que eles fizeram pra videogame, cara. Eles fizeram músicas tanto pra Assassin's Creed Revelation, Dead Rise 2, Tom Clancy Hawks 2, Forza Motorsport 3, sabe? Cara, olha isso aqui, Pump It Up. Pump It Up, fizeram três músicas. Não, fizeram quatro músicas. Switchback, que é uma música que eu acho muito foda. Unlikely, The Last Firstborn e The Best It's Gonna. E também a Frozen, então são cinco músicas. Frozen é muito foda também. Essa banda, eu achei ela assim, que ela tem uma pegada meio que eletrônica com rock, com nu metal, assim. Ela tem tanto músicas cantadas, também tem muitas músicas instrumentais, cara. Eu acho por isso que ela acabou meio que entrando com muito pé, tipo, colocou muito pé na área dos videogames, porque tem muita música, digamos assim, instrumental, cara. Então acaba entrando muito, muito, muito fácil na parte temática de videogame. E os caras, tipo, desde Pop It Up, o primeiro que saiu aqui, até agora o mais recente que eles estão lançando aqui, que é Razor Face, que é uma música chamada Razor Face, lá no Watch Dogs, que nem saiu ainda. Então pode ver que os caras já estão um tempão já trabalhando com música de videogame, né, cara? Com certeza, já estão bastante tempo mesmo. É que passa por aquelas bandas que muitas vezes a gente não baixa de jogo, porque, vamos combinar, mesmo tendo muita música boa, assim, que a gente consegue tirar de jogo, muitas outras passam totalmente desapercebidas, né? Às vezes passa porque a música é ruim, mas depois se você for procurar o disco é bom, né? A banda, tipo, exatamente. Sim. Mas então, vou aqui lembrar, então, da música fodástica do Need for Speed Most Wanted, que é um dos meus favoritos, só perde pro Underground, que eu vou falar na sequência, olha só. Então vamos tocar aqui One Good Reason, do Sid Weller. Então vamos lá, pau na caixa, Excel. Pau na caixa. especial. Vamos então aqui pra nossa segunda parte, já a parte final aqui. Lembrando que esse cast é ultra rápido, né, cara? Ultra rápido mesmo. Essa última música é uma música que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu ela 1.312 vezes. Aqui, né? Aqui em casa, todo mundo que teve PlayStation tem a obrigação de conhecer essa música. É uma banda que muita gente aqui no Brasil, pelo menos, ficou conhecendo através do jogo. E calhou de eu gostar e ir atrás de ouvir e baixei diversas músicas deles, legalmente, né? Pagando ele no iTunes, né? Essa é a música pra mandar um abraço pro Digo e pro Snake, né? Que são fãs pra caralho. Exatamente. E pro Kelly Slayer, né? Sim. Interna referente ao cast. Não, aí a galera vai pensar que a gente é muito fanboy de Tony Hawk. A gente tá sempre falando aqui, né, cara? Exatamente. Então, eu tô falando de Goldfinger, que todo mundo ficou conhecendo através de Tony Hawk, né, amigo? Não, sabe o que é mais impressionante? Tempos atrás teve Goldfinger em Curitiba. Sério? Eu não fui. Na verdade, eu não sou muito de ir em shows, né? Você já percebeu, sim, que eu sou bem isodinho pra isso. É, os adultos só gostam de bacanal em casa. Só bacanal, só? Sacanagem, cara. Então, galera, falando da música Superman, né? Que foi a mais conhecida do Goldfinger pela galera do Tony Hawk. Mas como ela já foi muito conhecida e tocou 1 milhão de vezes aqui também no podcast, eu não vou escolher ela. Vai escolher Spokesman, isso? Não, eu vou escolher Here in Your Bedroom. Olha só. Cara, não, sério, essa banda é a pegada ska que o Snake tanto fala, né? Exatamente. É ska-punk. Ska-punk. E, cara, foi uma banda que eu realmente, se não fosse Tony Hawk, dificilmente eu teria conhecido ela. Não, cara, tem um monte de banda aqui que a gente, se não fosse pros jogos aqui, não tinha nem noção. E hoje eu escuto pra caralho, tá ligado? Aham. Uhum. Então, Zabuzeta, Here in Your Bedroom. Vamos lá, então. Pau na caixa. Pau na caixa. Bom, então, galera, vamos aqui pra minha última música, né, Excel? Isso aí, última música do podcast, galera, podcast rapidinho, Zabuzeta... Cara, sua música. Eu vou aqui lembrar de uma das bandas que eu conheci, de várias bandas fodas que eu conheci no Need for Speed Underground 1, cara. Porque tem várias bandas lá que eu adoro pra caralho. Eu acho muito, mas muito foda mesmo a forma que o Need for Speed Underground apresentou bandas pra caralho, né, cara? Tem banda lá que, cara, que hoje o pessoal fala, não, mas como você não conhecia lá Rob Zombie, tá ligado? Eu não conhecia, tá ligado? É tipo, StatX, o Rancid. Rancid eu sabia que já vi falar uma vez da banda Rancid, tá ligado? Lost Profits, que é também muito foda. Não sei se você conhece Lost Profits, né? Tá ligado? Conheço. É muito bom, cara. Overseer. Cara, tem muita banda foda, mas a banda que eu já citei N vezes aqui, não, ainda bem que eu não vou escolher a música que eu já pedi várias vezes aqui também no Game Tech, né? Que é a da banda Element 8, cara, que é uma banda fodástica, embora as letras são meio Tear of Deadman, tá ligado? São meio, às vezes são meio tipo, meu Deus, por que eu tô fazendo isso aqui? Tá ligado? Tipo, é muito na loucura. É uma banda, assim, que tem uma pegada muito foda. Eu gosto muito de bandas, assim, que tem guitarras mais emblemáticas, assim, mais pesadas, né? Ele tem uma pegada mais new metal também. Olha só, new metal de novo. Eu acho, cara, eu não sei se é new metal, provavelmente eu vou tomar vários hadoukens na cara aqui, né, cara? Porque eu sempre falo merda quando eu falo de músicas. Mas, cara, Element 8, a música que eu conheci lá foi Broken Promise, mas eu também não vou escolher ela. Vou escolher uma música por fora, né? Pra gente não ficar sempre só pedindo música que a gente sempre pede aqui. Vou escolher uma música do álbum chamado Mercury. E a música que eu vou escolher aqui pra tocar aqui vai ser Painmaker. Tem até uma animação do Blood Rainer que tem essa música aqui, vai estar linkado no post. Muito foda. Presta atenção nessa guitarra, cara. Essa guitarra é muito foda. Então vamos lá, Element 8. Espero que vocês conheçam mais, cara. Tem o álbum Beer, o álbum Mercury são muito foda, cara. Então vamos lá acompanhando a musiquinha aqui. A gente já volta com o encerramento. Fala, Caixa. Fala, Caixa. Like a, how much more can it take? isso aí, galera. Essa foi a última música do podcast. Esperamos que vocês tenham gostado dessa versão micro, mini, absolutamente pequena. Esse é, de fato, o Pocket, né, cara? Esse sim é o Pocket. Sim, mas, ó, lembrando que, como acabou a nossa série de blog verso, né, que já teve a final na semana passada, que, aliás... O que foi triste, porque eu gostava dessa série. Sim, não, ela vai voltar, presta atenção, vai voltar com novos representantes dos nossos parceiros. Eu já digo isso aí, mas vai voltar daqui 10 episódios. Até pra dar aquela refrescada na galera, mas a gente voltar a fazer uns episódios mais tradicionais, né, cara? Então a gente mais pra frente, ó, só vou dar um spoiler aqui. Madruga e Kiliano vão estar num episódio tradicional daqui uns dias, hein? Então fica... O próximo episódio é classificado como X-Rated. Não, o próximo episódio acho que vai ser uma versão rádio só pra gente dar uma discutidinha. Ou a versão tradicional. Vamos ficar aqui na... Vamos deixar levantado a bola aqui pra galera cortar, pra tentar descobrir ou não. E a gravação do último, da final, foi muito legal, né, cara? A gente falou sobre vários brinquedos lá. Falou sobre G.I. Joe, Cavaleiro Zodíaco, Power Ranger, né, Excel? Cara, quando a gente começou a falar de brinquedos antigos... A gente quase falou assim, vamos parar com o podcast. A gente quase falou, não, eu falei, tá gravado. Ó, o Kiliano até disse, vale muito um podcast só sobre perguntas espontâneas. Com certeza, com certeza. É uma opção. É uma opção. Uma versão pocketzinha. Sim, pode ser, né? Perguntas espontâneas com músicas, olha só. Exato. Olha só. Bom. Inclusive, poderiam os ouvintes mandar as perguntas espontâneas e nós respondemos, por que não? É, a gente pode responder aqui perguntas espontâneas, mas tem que ser perguntas espontâneas do ar. Por exemplo, de, ah, qual que é o seu sabor favorito de macarrão, entendeu? Exato, não. Tem que ser... Mandem as perguntas pra nós e quando nós tivermos um número consistente de perguntas boas, a gente faz o podcast assim. Sim, Madruga, a gente convida o Madruga aí pra participar, que o Madruga tem umas respostas sempre lazarentas, né? Nossa, vai dar problema isso. Vai dar problema, né? Vai ser classificado pra maiores de 18 anos, mas, cara, votem lá, tá muito legal. A gente vai saber na próxima edição quem venceu aqui, ó, o nosso primeiro blog verso, né? E então é isso, né, que a gente vai ficar por aqui. Se a galera quiser mandar e-mails, envia pra onde, cara? Envia pra gametrack@levelmais.com. Assine nosso canal do YouTube, a gente tá cheio de novidades lá, a gente tá com mais 150 vídeos pra vocês visualizarem lá, tá muito bacana. Curta a nossa fanpage, curta a nossa página no Google Plus, né? Exatamente. Se alguém estiver usando o Google Plus, curtam-nos lá. Sigam-nos no Twitter. @levelmais. E mandem-nos e-mails e comentários dizendo o que vocês acharam dessa versão Pocket com ideias pra perguntas. E também diga pra gente quais bandas que vocês apreciam, que vocês descobriram em games, qual banda que vocês mais odiaram porque escutaram em looping em vários games, que às vezes uma música se repete tanto em vários jogos, né? Que o cara acaba até ficando enjoado na parada, tá ligado? Exatamente. Se vocês quiserem mandar uma pizza, os Abus moram em Curitiba, eu moro em Cascavel, as duas cidades no Paraná. Fala com a gente por inbox que a gente manda o endereço, tranquilo. É isso aí, fechou. Então a gente fica por aqui. Abraço e até a próxima edição, Excel. Abraço e até a próxima edição. Nos vemos no próximo level.